Eu disco 220, solo ao 08, direita solo 219. 219, 5220. Salvador, bom dia novamente, web 5720, Ponte Vera, dando 0 pronto. Só boa tarde. Flip 5220, taxi avião, Alfa Kilo, Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Pat 3, 5220. Livre decolagem, Sandres 191. Da 391, decolada 010, controle 1208. 1208, boa. Coloca pra ver essa potência de pau. Cação, estou autorizado a chegar da Mari. Desço para o nível de voo 050 e vou direto em TAP. 050 para Itapita 3206. Olha, Salvador, tá 3191 decolado. Ah, Dael, transfere. Desço para o nível de voo 340, saída da Dael, Leda Bridge. Dael, Leda Bridge, sobe 340, 3191. Azul 09, autorizado a decolar, pistão 0. Autorizado a decolar, pistão 0, F-5-2-2. Azul 4463, pronto, copy? Pronto, 4463. Autorizado Ilhéus, nível 220, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus. O controle em 120 decimal 8 e aciona 51111, responda. Autorizado Ilhéus, nível 220, decolando da 10 para a curva à direita na saída da El, após Leda, após Ilhéus. O controle 208, aciona 51111, o azul. 4463, está pronto para o pushback e acionamento, posição 1. Autorizado, reporta táxi, azul 4463. Autorizado, chamada para o táxi, azul 4463. Golmo 777, sente Tabapá, cópia Porto Seguro. Golmo 777, informação Papá confere, Porto Seguro, autorizado nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto o Porto Seguro. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5063 no transponder. 340. Autorizado, decolador 10, curva direita, perfil da Dael, Leda, após Leda direto, Porto Seguro. Controle 1208 e transponder 5063, 1777. Correto, portão 5, chama pronto para o SPEC, acionamento, voo no 777. Ok, vai reportar. Papão Romeu 90, Serra 90, para certificação, contato radar, sua posição, Conde. Agora a proa de bom se reportando descida. Tá 32 no meio, informa que vai desviar a esquerda aqui, uma formação. Depois volta a voar etapa. Gente, então 32 no meio, reporta ao final do desvio. Portará. Correto, portão 10, chama pronto para o chibé de acionamento, é objeto 6741. Vou direto Duna, desce para 2 mil pés, ajuste no 020, está autorizado para a IMS, é possibilizado. Duna 2000, tá 32 no meio. P5490, Petrolina, autorizado nível 200. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo voa posição Cogbo. E após Cogbo voa direto Petrolina. O controle em 120 decimal 8 e aciona 51107 no transpondo. Autorizado Petrolina 200. Decola da 10, curva esquerda no perfil da Momo. Após Cogbo e após Petrolina. Chamando o controle 208 e aciona 51107, trip 5490. Correto, no pátio 3, chama pronto para o chibé de treinamento, trip 5490. Sim. Para o táxi, azul 4463, 69 a bordo, 3 horas de autonomia alterna Salvador. Azul 4463, táxi via Índia Alfa, dá o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste 1020, bom voo. Via Índia Alfa, ponto de espera do 90, torre 18, meia dúzia, 1020, ajuste azul 4463. Obrigado, boa tarde. Vou direto bridge. Prossiga, 3191. Vou direto bridge. Obrigado. Paulo, meu novembro, encerra novembro, desça para 4 mil pés, ajuste no 020. 020, 4 mil. Torre Salvador, boa tarde, azul 4463, ponto de espera da 90 pronto. Azul 4463, boa tarde, autorizado, alinhada e colada, pista no 0, vento 120 graus, 18 nós. Autorizado, alinhada e colada, no 0, azul 4463. 728, pode chamar o centro? Chama Recife no 2685, alterna no 25, decimal 45. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, obrigado. Nós 463, decolado de 19, controle 120.8. Controle 208, 4463, boa. Zota 3216. Zota 3216, completa final, chama a torre, 118.6, bom. 76 graus. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4463, decolada da El, cruza 1700 para o 220. Azul 4463, contato radar decolagem, sua para o nível de voo 220 na saída da El, Leda e Léo. 220 na da El, Leda e Léo, Azul 4463. Web 6721, desça para 2000 pés, ajuste no 020, está autorizado sinal ILS, é posto estabilizado. Desce na 2000, 320, vai formar estabilizado, 6721. Meia, tá estabilizado com o trem embaixo e travado. Autorizado, pouso, pista no zero, vento 140 graus, 129. Autorizado, pouso, acelera no meia. Papai, o meu novo Serra, novo controle. Com certeza. A pro ideal para a posição Bonf seria 260. Eu posso fazer uma antena essa proa, mas posso cancelar e consegue visual, capoeira 17. Gente, então até a pro reporta para mudar de regra. Graças. Azul 476, sua identificação. Desça para o nível 050 na proa de Itá, em high speed. Cliente, está descendo na proa de Itá, nível 050, high speed. Cliente, suporte 4076. Estabilizou a 6721. 9721 completa final, chama a torre, 198 decimal meio. 186, 6721. Torre web 6721. Já baixou e travou, 2-1. Autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 129, web 6721. Sempre pouso na 10, 6721. Controle, Salvador, boa tarde, TAM 3804, senhor, chamando a sua papá, deixando para 150. TAM 3804, a sua identificação está autorizada a chegar da Mari, diz para o civil voo 060. 060 na Mari, 3804. Webjet 6741, no coordenando com a equipe de solo, após o parqueamento da aeronave da TAM, vai parquear para o 11, após a mesma estar livre, reporta táxi. Após o TAM, atualizado, reportará para o táxi, né? Sete cotão. Do Fox 9017. Posso colocar a do Fox 9017. Dá presente e cancela o seu visual. A Palma 90, Serra 90, regras modificadas no 527. Desça para 1.500 pés. Vou na proa da rotatória, o ajuste em Salvador no 020. Proa rotatória, 1.500. 21, solo aos 29, direita solo, 21, direita, peraí, repetição. Cruzando 060 pro 050, 4076. Azul 476, desça para 2000 pés, ajuste no 020, está autorizado o sinal ILS, é porta estabilizada. Gente, desce para 2000 pés, ajustado no 020. Chama como estabilizado no ILS, que foi da 10, azul 4076. Objeto 6741 com 133 a bordo, 0355 de autonomia, treinando com o fim. Objeto 6741, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 1 decimal meia dúzia, o ajuste 10020, bom voo. Via parte Índia Alfa, ponto de espera 186, 10020, obrigado, 6741. Webjet 6721, após a passagem da aeronave da companhia, está livre Juliette 04 ao portão. Após a passagem da companhia, está livre o 04 via Juliette 6721. Libero, B. Objeto 6721, condições de agilizar para o 4? Afirmo. Agilizando, prossegue para o 4. Agilizando, prossegue para o 4, 6721. 6741, da passagem na nave da companhia, partindo para o 4 e após prossegue até o ponto de espera, ok? Entendi, 6721. Boa tarde, autorizado a linha decolar, visto no 0, vento 140 graus, 22 graus. Decola, 741. Zero para 060, 3804. Azul 476, completo sinal, chama a torre, 1 no 8, decimalmente. 18, 6, 4076. 104, desça para 2000 pés, ajuste no 020, está autorizado a final e ele é posto estabilizado. 2000, repetidor estabilizado, 3804, pode descer sem restrição. November, Serra, November, reporte de visual com campo. Mais volta. November, Serra, November, chame torre, 118, décima meia. 186, bom dia, boa tarde. Vazando, pista livre, 4076. Salvador, boa tarde, o Papa Romeu, November, Serra, November. Papa Romeu, November, Serra, November, boa tarde. Reporta rotatória, tem um Embraer 190 passando... Meia milha para o externo, 110. Reporta visual com o tráfego, se encaixando no comando 2 para a posição Salvador. Aqui é o capoeiro 17, 90. Visual com tráfego 90 na minha posição de 12 horas. Afirma. Reporta rotatória para sequenciamento, 9 metros. 90. Azul 4076, evento 140 graus, 12 nós. Autorizado pouso pistão 0. Livre pouso pistão 0, 4076. Webjet 6741, vem decolado aos 3000, controle 120, decimal 8. 08, boa. Controle AB 6741, decolando a escuta. Objeto 6741, no contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340. Após 2000 pés, está autorizado vá direto Leda. Após Leda Bridge. Após 3000, Leda Bridge, 6741. 6741, após 2000 pés. 2000, 6741. Gol 1737, 1932 a bordo, 0238 autonomia, alterna com fim. Gol 1777, está livre o táxi via pátio principal e Índia, porta de espera dá 10, chame a torre em 18.6 e o ajuste é 1020. Pode esperar, chama 18.6, vai ser pátio Índia e Alfa. Gol 1777. B20. Controle Salvador, gol. Boa tarde, gol 1941. Gol 1941, acione identificação. Autorizada a chegada Marília, só para nível de voo 05.